Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é quinta-feira, 13 de novembro, está entrando no ar o Tema Livre. Hoje nós vamos tratar de empreendedorismo social. Você sabe que essa questão de empreendedorismo tem sido uma das questões recorrentes aqui do nosso Tema Livre. Nós tratamos de empreendedorismo através do Sebrae com o Rotary nas favelas pacificadas, entre aspas, pelas UPPs. Tratamos de empreendedorismo também de mulheres das favelas, mulheres especialmente do Vidigal, que se reuniram na Associação das Mulheres de Negócios lá do Vidigal e que fazem, em suma, levam a sua vida e fazem seus empreendimentos. Nós temos, inclusive, exemplos de hostel lá no Vidigal, exemplos de uma empresa de turismo no Santa Marta, que é da Sheila, e várias outras iniciativas nesse sentido, como também no Complexo do Alemão. E agora nós estamos aqui tratando desse assunto hoje com a Ana Paula Teixeira Barbosa, empreendedora social e idealizadora do portal b3service.com. Ela é formada em Ciências Sociais e MBA, ou MBA em Gestão Estratégica de Pessoas, pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Exatamente, é isso mesmo? É isso aí, né? É a primeira vez que aparece alguém aqui da UFJF. É experiência internacional e voluntária para empreendedoras de baixa renda. E com o Maurício Cunha, que é engenheiro consultor do terceiro setor, com expertise integrada em projetos, marketing e vendas. E eu vou abrir com a Ana Paula Teixeira Barbosa, até porque, Maurício, não só ela é mais simpática que você, mais bonita, pelo menos você vai ver na foto na página do Facebook, você que está ouvindo aí, como também ela é a primeira representante da Universidade Federal Juiz de Fora, que vem ao Tema Livre em 2 anos de programa. Bom dia, Ana Paula, o que você tem a dizer sobre esse empreendedorismo social e sobre a B3 Service? Claro, inicialmente, bom dia, né? Eu espero que eu seja a primeira de muitas da Universidade Federal de Juiz de Fora. Estou aqui com Maurício Cunha, que é da UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, e nós vamos fazer essa conexão aí com o portal B3 Service. Fala mais perto do... Isso, pode falar. E nós vamos fazer aí essa conexão com o portal B3 Service. Bom, inicialmente, a idealização do portal é conectar, né, pessoas, empresas e organizações sociais. Então, esse é o objetivo. B3 por quê? É Brasil, Business e Borboleta, que é o símbolo, né, a logomarca do portal B3 Service. 3 porque são essas 3 conexões, né? Então, são os profissionais e ONGs que cadastram gratuitamente e empresas. Então, é conectar oportunidades, né? E a motivação desse negócio é exatamente o crescimento do empreendedorismo, né? E essa responsabilidade que nós temos com o indivíduo, como indivíduo, com a sociedade. Então, as pessoas, né, têm um foco não só em lucratividade, mas em colaborar com o conhecimento, né? Então, esse é o portal B3S, tem o objetivo de ser colaborativo, né? E esse crescimento, não só nas comunidades, né, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem essa necessidade em todos os lugares, né, em todos os locais, né, de empreender, né? Então, é exatamente esse que é o nosso negócio. Legal, Maurício, você sabe que esse tipo de negócio que a Ana Paula está apresentando aí é um tipo de negócio relativamente novo. Nós temos um avanço nas tecnologias, nós estávamos conversando isso ainda há pouco na redação, nas tecnologias das comunicações, que facilitam demais toda essa interatividade. E além disso, Maurício, nós temos também um momento muito propício, um momento que enseja todo tipo de iniciativa que otimize a utilização de todo esse aparelhamento novo e que não para de apresentar novidades todos os dias. Você tem uma expertise, segundo aqui em projetos, marketing e vendas, e eu gostaria que você falasse um pouco mais, porque você mostrou na redação que sabe muito mais do que isso aí. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Realmente, o que a gente tem hoje de sensibilidade, o mais difícil na evolução e no uso das funcionalidades não é a tecnologia em si, porque a tecnologia ela já está ao nosso dispor. Quando você tem um iPad, um iPhone, você já tem tudo lá. E, né, ninguém sabe tudo que tem lá, porque o mundo está ali, né? Então, a questão é saber o caminho para você encontrar seus objetivos o mais rápido possível. Não raramente a gente descobre que uma coisa que a gente procurava há muito tempo estava a 2 toques no iPhone da gente. Nós, meu Deus, quanto tempo, como eu fui burro por não encontrar isso. Então, isso é um processo normal. É o processo de aprendizado que corre ao lado da disponibilidade da tecnologia. A tecnologia já está a nosso dispor, está bem barata. E como é que você vê esse tipo de trabalho, essa ambiência onde atua a Ana Paula com a BR3 Service, né? BR3 é a estrada, né? É a B3 Service. Como é que você vê essa... Porque, na verdade, o que que ela faz? Ela aproxima as pessoas, só isso, né? Na verdade, ela não vende nada, como é que é? Ela é distribuído. Quer dizer, a ideia do B3, me parece que saiu do B2, né? Que era o business to business, e a Ana Paula colocou o business do business mais um B, que é um add-on ao negócio. O que é o business to business? São máquinas que fecham negócio com máquinas. Então, você simplesmente faz um perfil negocial, coloca aquele perfil na rede, sai fora, as máquinas se conversam, quando você olha, tem um monte de negócios fechados, e você provavelmente está ganhando lá um percentual que vai no automático. É assim que escala a coisa, foi assim que o Facebook foi para cima. Como é que foi? O Zuckerberg, ele fez um programa em Harvard para que as pessoas se conhecessem e namorassem com mais facilidade. Porque em Harvard isso era uma pessoal coisa de Harvard, muito né? difícil, né? E ele colocou isso no notebookzinho e botou no ar, e houve uma demanda enorme, porque havia anonimato, né? E o notebook dele travou, e Harvard tinha uma fiscalização grande, ele rapidamente tirou aquilo do ar, mas ele foi pego, né? Uhum. Foi pego e foi levado a julgamento, mas ele se explicou lá e conseguiu escapar. E com esse primeiro toque, ele percebeu a força do mercado, que o mercado vem da rede pra gente. Quando a gente toca numa brecha do mercado, a resposta é imediata. E a gente vê, por exemplo, que você falou da origem mesmo do Facebook. E a gente vê que o Facebook acabou de comprar, coisa de 1 mês e meio atrás, 2 meses, o WhatsApp, que é outra ferramenta, outra interlocução também, muito imediata e gratuita. Quer dizer, qual é o interesse do Facebook, por exemplo, comprar uma ferramenta como o WhatsApp por bilhões de dólares? A questão tem duas coisas. A abrangência, quer dizer, você aumentar o seu número. Qual é a força do Facebook? A força do Facebook é a quantidade de usuários que ele tem. Logo de saída, ele foi para 500 milhões, e em si, o produto Facebook não tem um grande valor. Não tem nada de novidade. A novidade dele é a gente, né? A gente que põe lá dentro. É abrangência. Ele tem social, milhões de pessoas. Pois é, que somos nós que botamos coisas lá dentro. Mas é isso que eu estou dizendo. Por que ele pega um WhatsApp e faz gratuito? Porque ele quer mais gente entrando. Quanto mais gente tem, é melhor. Por isso tem serviço de gratuidade. O Facebook utiliza esse sistema dessa margem lateral direita para botar os anúncios dele, é onde ele também ganha dinheiro. Quer dizer, ele é gratuito para nós, mas ele fatura em cima do que ele faz. Ele já criou também um tipo de página que você pode faturar também, você pode botar anúncios lá, e tem outro tipo de ferramenta que é para você impulsionar publicações, que são coisas que você utiliza, você põe, e você gostaria que isso atingisse um público maior do que o que você já atinge normalmente, e ele aleatoriamente ele vai botando isso lá conforme a grana que você paga. Exatamente. Você usa isso, Ana Paula? Ainda não. A monetização do nosso negócio vem através da empresa, né, que ela paga para obter aquela publicidade do nosso portal e para ter essa conexão diferenciada. Então, o que nós publicitamos é um valor social, né, porque nós fazemos ações sociais. Então, a empresa está ali, a B3 é uma certificação social para ela. Então, é um site também de gestão de pessoas, mas que conecta essas ações sociais, né? No Dia do Trabalhador, nós fizemos na comunidade Tavares Bastos uma ação que nós doamos bolsas para estudar para o Enem, gratuitamente, para a maioridade. Então, é uma capacitação para essas pessoas, né? Além de bolsas de curso técnico. Então, a empresa que está conosco no nosso portal, ela tem essa função social, entendeu? Essa então, empresa que proporcionou as bolsas? É, exatamente, nossos parceiros, né? Temos o escola.com, que doa essas bolsas para estudar para o Enem. Eles têm uma parceria com a CUFA, com a Central Única das Favelas. Sim. Paulo Milê, que é um parceiro grande nosso. Nós temos o Instituto Monitor também, que é um parceiro de capacitação profissional. Eles têm... essa favela Tavares Bastos é aquela do Catete ali, aquela pequenininha? É, no Catete, né? É, no Catete. Ali então, no essa... finalzinho ali. Exatamente. Então, essa foi a primeira ação social que nós fizemos, né? Porque o site tem poucos meses que está no ar. E de muitas que virão, né? Então, isso é que eu então queria... a nossa monetização vem através do anúncio da empresa no nosso portal. Então, os profissionais, o cadastro é gratuito, você, profissional que está nos ouvindo, pode cadastrar gratuitamente, tem uma borboletinha ao lado, profissionais cadastram-se grátis, né? Então, é um classificados online. A B3 está ali para ser uma rede profissional. Diferente do Facebook, que é uma rede social, né? Apesar de que as pessoas fazem negócios hoje via Facebook, né? É, porque na verdade é aí é uma sutil, uma diferença sutil de rede social para mídia social também, né? É, claro. Eu acho que o Facebook se enquadra mais como mídia. O que, que você acha, Maurício? Como é que você vê isso? Olha, a rede social é um conceito mais amplo, né? A mídia é com o objetivo de divulgar para o grande público, né? Então tem aquele efeito que você tocou, que é uma coisa muito sensível, por exemplo, eu escrevi um livro, eu vendi muito bem aqui no Brasil, para os meus colegas todos, mas aí eu falei com um jornalista, ele colocou meu livro na lista de best-seller. Aí eu vendo muito mais. Então, esse fenômeno de escalar as vendas é que o Facebook controla muito bem, porque ele tem muita gente. E como é que você vê essa ação social? Quer dizer, esse perfil de atuação da Ana Paula é um perfil relativamente novo, porque ele vem muito em função de uma realidade de segurança pública, principalmente aqui no Rio de Janeiro, de UPPs, a gente não vê isso em São Paulo, vem em função de uma realidade que é mais nacional, e essa a gente vê menos no Rio de Janeiro, mas vê também com bastante clareza, que é a da ascensão social, a distribuição de renda melhor, menos perversa, não diria melhor, mas menos perversa, e isso possibilita esse tipo de empresa e de ação que a Ana Paula desenvolve. Como é que você vê o futuro disso? De que depende na conjuntura político, econômica e social do país isso aí? Essa é a qualidade que a gente vê hoje no Brasil. De baixo para cima, a gente vê empresas surgindo com muita utilidade social. Agora a gente vê uma reação negativa de cima para baixo de outro tipo de pessoas que fecham negócios fora do mercado, baseado em parâmetros completamente estranhos e baseado em investimentos enormes, né? Então é uma onda de choque entre dois tipos de abordagem. Esse tipo de abordagem de fechar grandes negócios em acordos com empresas é uma coisa que não dá muita contribuição social. E esse movimento de baixo para cima, que a pessoa vê a utilidade do que ela faz, ela escala, ela é reconhecida pelo fato em si. Vamos ver, tocando em miúdos, se eu conseguir entender o que você falou, você tem uma pressão de baixo para cima que resulta de políticas adotadas em nível nacional e políticas de Estado e de governo, que forja esse novo ambiente. Ao mesmo tempo, você tem a reação daquela velha... Né, daquele velho negócio que é muito especulativo, é muito de interesse do capital e não do interesse do desenvolvimento social e econômico, é isso? Eu não focaria no capital, porque qualquer iniciativa, seja social ou não, ela depende do capital para usar bem. O capital é um bem que não tem politização. É claro que os grandes usam o capital, as pessoas dizem, isso é o capital. Mas não é o capital, são as pessoas que usam o capital que usam mal. Aí a coisa é diferente. Então essas iniciativas sociais que a gente está vendo surgir no Brasil e no mundo, a gente vê isso surgir na Índia, em outros lugares, são muito positivas, no sentido que elas fazem emergir necessidades sociais que, de outra forma, as pessoas de cima não teriam visibilidade. A questão do capital não é, como você bem disse, o capital, o dinheiro não tem cheiro, não tem cor, o dinheiro não tem Isso, né? O dinheiro é o dinheiro, né? O capital. Mas aqui nas economias emergentes, o capital ele tem esse benefício dele próprio, quer dizer, ele rende dinheiro. O dinheiro é caro nessas economias emergentes, os juros são altos e o capital, quando ele é empregado no mercado financeiro, no mundo financeiro, ele rende muito mais do que na atividade produtiva em si. Entendeu? É nesse sentido que o capital começa a ganhar colorações político-ideológicas também, né? Políticas e ideológicas, você acha, não? Eu concordo inteiramente, porque o capital é um meio, não é um fim, né? É, pois é. Então, a partir do momento em que você vê o capital gerando valor, só por ser capital, aí nós estamos num ponto errado. Nós estamos perdidos. Ana Paula, eu queria que você entrasse um pouco nessa questão, porque a sua experiência é exatamente nessa outra visão, ou seja, de você usar o capital. É claro que você não está aí que nem Madre Teresa sem querer ganhar dinheiro. Você tem um negócio, você está com a camisa, vestiu a camisa do teu negócio, está aqui, claro, no estúdio, claro, defendendo, exatamente, está fazendo a coisa certa. Mas você está agindo dentro de um ambiente ou de um cenário que é relativamente novo. Eu diria mesmo que ele é inédito na história da economia brasileira, porque nunca antes eu vi, a não ser a mulher que faz o docinho que sai com o tabuleiro para vender, não é? Exatamente. O cara da cocada que fica na Central do Brasil, o cara do pastel que vende. Você não vê esse tipo de empreendedorismo que você está tocando adiante, e mais ainda com o público-alvo com o qual você trabalha, que é um público preferencialmente pobre ascendente. Como é que é isso? Que é do terceiro setor, né? Esse público, o Golo, que eu vejo a necessidade de ser publicitado, né? Porque você hoje, são estatísticas da ONU que você tem, né? No próximo ano, em 2015, você vai ter mais aparelhos celulares do que número de habitantes. Quer dizer, você tem mais aparelhos celulares e acesso à internet do que saneamento básico. Então, a tecnologia hoje é real, né? E por que não, né, socializar isso com o negócio, né? Por que não usar a internet para gerar negócios, né? Porque as pessoas têm que estar no Facebook, esquecem de anunciar o seu próprio negócio, seja, né, a senhora que você citou que está na rua vendendo, ou seja, né, um contador autônomo, ou seja, né, o profissional que lava o seu carro, enfim. Então, né, esse impacto na sociedade que a tecnologia trouxe é que eu busco conectar, né? Então, tanto o profissional, né, seja da comunidade do terceiro setor, ou seja, o profissional experiente, ele está cadastrado no portal B3 para essa conexão, né? Quer dizer, para poder colaborar. Como é que funciona esse cadastro? Como é que a pessoa, para a pessoa que está ouvindo aí e que tem um negócio em casa, a gente tem muito ouvinte que tem um negócio, entendeu? Uhum. E aí é como se fosse o MEI, né? O microempreendedor individual. Individual. Então, como é que essa pessoa pode ter acesso? Como é que ela pode, no que ela pode usar a sua plataforma, o seu espaço? Claro, a plataforma é uma publicidade gratuita para esse profissional. Exceto se ele tem uma logomarca, é uma empresa para colocar o anúncio, é que paga, e paga um valor de R$600 anual, que é um investimento de R$50 por mês, que é para colocar a marca dele, que a gente vai fazer esse link, né, e faz essas ações sociais também em parceria. Agora, o profissional que tem o MEI, tem uma borboletinha no canto esquerdo do site, profissionais, cadastre-se grátis. Então, é só fazer o cadastro, preencher o nome, CPF, repetir o endereço do site aí. B3service.com. B3 algarismo, né? B3 algarismo. B3service.com. Serviço em inglês, ponto isso, com. Ponto com. B3 também domínio mundial, ela não é boba não, hein? Já não fez domínio, já expandiu aí. Como é que você... Se tem alguma observação aí? A Ana Paula é uma pioneira nessa coisa, né? Eu não vejo um site aqui no Brasil com a proposição dela. Eu vi um site nascer em Nova York com a mesma proposição, pequenas diferenças. Esse site já explodiu, nasceu como startup depois da startup da Ana Paula, e ele está faturando milhões, né? Porque a gente tem uma dificuldade enorme de convencer os próprios brasileiros que nós podemos fazer isso aqui também, né? Eu acho que o Brasil. De Nova York já explodiu. Pois é, não, eu acho que a gente. Você tocou num, ele tocou num ponto agora que eu acho que é importante, que é um ponto cultural, histórico mesmo da sociedade brasileira. O Nelson Rodrigues dizia que o brasileiro tem o complexo do vira-lata, ele tem o complexo de inferioridade. É, e ele acha sempre que, não, eu não vou conseguir fazer, não, eu não vou passar, não, isso não vai dar certo. E a experiência, ou essa nova realidade que nós temos vivido, esse cenário que nós temos vivido nos últimos anos, tem mostrado o contrário. Aliás, desde que eu diria até, desde meados dos anos 90, que nós estamos passando, desde a estabilização monetária, que nós estamos passando por um período mais, de mais criatividade na economia, de mais. É uma briga, né, Maurício? Do velho contra o novo o tempo inteiro, né? Mas ultimamente a gente está correndo um risco aí de recaída, né? Porque as pessoas têm ficado em torno de argumentos que não têm fim e não contribuem, argumentos políticos em que a gente vê que o entrevistado faz uma pergunta, o entrevistador responde uma outra coisa completamente diferente. E as coisas ficam agora possíveis. Isso também é a politização do discurso, quer dizer, você tem um discurso de negócio, um discurso de economia. O jornalismo de economia é um jornalismo que prima por isso, porque ele é atrelado ao discurso político. Ele não é um discurso, você não tem um comentarista de economia na televisão, nos jornais, em nenhum lugar que seja uma pessoa. Ele é sempre um jornalista que está transmitindo o recado de alguém, e esse alguém é sempre o lado dessa reação que você está falando contra o novo. Tem duas coisas que você falou, o jornalismo e a política. Essa política que nós estamos falando é a má política. Esse jornalista que você está falando também é o mau jornalismo. O bom jornalismo não é assim. Então a gente tem que ter isso muito claro em mente. E essas coisas todas, a corrupção, o mal isso, o mal aquilo, são autofágicos. Com o tempo eles mesmos se suicidam. Eles se atrapalham, um denuncia o outro, então. Mas a questão é que a gente vê que desaparece um, surge outro, né? Então a gente fica meio sem esperança. Não acho que o ego do brasileiro esteja muito bem nesse momento. Mas agora vem cá, Maurício, o Ana Paula, não leve em consideração o Maurício, não, porque o Maurício vira aqui com a experiência que ele tem, dizer, né, transmitir um recado pessimista é muito. Maurício, você vai desencorajar. Não, pelo contrário. Pelo contrário, o Maurício é meu amigo e ele é uma pessoa super otimista. Então você que está ouvindo aí pode pensar, o Maurício não é esse que está falando aqui agora, né? Ele acredita. Não, mas eu recuso isso, porque a questão não é essa. A gente tem que saber a realidade, interpretar com clareza a realidade para não ficar com essa coisa enrustida, porque senão a gente não sai desse problema. Uma coisa que eu acho que é gritante, né? É a realidade. Você não pode brigar contra os fatos, lutar contra o que você está vendo acontecer. Quer dizer, a Ana Paula tem uma empresa, tem um serviço, uma coisa que ela oferece, que tem um espaço, e por isso que ela sobrevive disso aí, senão não sobreviveria. Certamente. E a Ana Paula está atacando num ponto que o Stephen Hawking, que é um cientista inglês de alto prestígio, ele foi para a África, num lugar que tinha AIDS, reuniu um grupo de alunos, ensinou ciência de ponta e conseguiu tirar daí 3 ou 4 pessoas que, naquela situação precária de vida, tinham inteligência para entender o que ele explicou e acabou levando eles para Londres. Então, a inteligência não é um privilégio dos ricos. Aliás, pelo contrário, muito do processo de enriquecimento não é um processo de incremento na inteligência. É um processo de acumulação de capital, é uma atividade rotineira. E o Stephen Hawking, que você citou, ele é um exemplo também de que a inteligência não é um privilégio do desenvolvimento físico, de uma boa forma, não, de uma academia, de nada disso, né? Ele vivia na cadeira de rodas uma doença degenerativa. Hoje em dia ele não vive mais na cadeira de rodas, ele está totalmente imobilizado, ele se comunica através de piscar de pálpebras, e ele discute com o cientista de Stanford, que sabem menos do que ele, e dá aula para eles na cama, sem falar, apenas se comunicando na piscadela. Na piscadela e ouvindo. Uhum. E ele já era para ele ter morrido há muito tempo dessa que é a esclerose amiotrófica, uma das piores doenças do mundo que ele tem, mas ele já devia ter morrido há mais de 5 anos. E ele está na cama, motivado. E outro dia eu vi uma conferência do cientista de Stanford sobre mecânica quântica, Ele disse, poxa, eu estava discutindo com o Stiefel, aí teve uma hora que ele disse assim, você é um tolo, não vou mais discutir com você, não. Eu queria aproveitar esse gancho aqui. Bom, primeiro eu vou, agora está na metade do programa, lembrar que você está aqui na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, no programa Tema Livre. Hoje nós estamos conversando sobre empreendedorismo, empreendedorismo social, mas também sobre as relações capital trabalho, capital a criatividade empresarial que nós estamos vendo surgir aí. E eu queria voltar um pouco a fita aqui, porque Ana Paula, você tem percebido, ontem eu estava vendo no Facebook, mandaram um texto, o texto até de uma publicação da Huntington, se não me engano, em que um neurologista, um médico neurologista brasileiro, ele trata de uma criança que tem 8 anos e é uma criança extremamente inteligente. Ele diz, olha, é uma criança extremamente, eu me lembrei porque você falou esse episódio da África, me lembrei disso, é a criança negra extremamente inteligente. E aí ele conversando com a mãe dessa criança, a mãe da criança trouxe para ele, desenhou para ele uma árvore genealógica improvisada. Você conhece essa história? É fantástica. E aí, desde o bisavô dela, mãe, e veio mostrando era todo mundo escravo, todo mundo em condição subhumana de vida, em condição delinquentes. O avô foi preso, morreu na cadeia, o pai dela também, ela conseguiu criar o filho aí também a duras penas, essa coisa toda. E aí ele pergunta para o menino, o neurologista, assim, você quer ser o quê quando crescer? Aí o menino diz, eu quero ser caminhoneiro. Aí ele diz, mas rapaz, mas você tem uma inteligência absurda, você é muito mais inteligente, você poderia ser uma outra coisa qualquer, o que que você gostaria de ser mesmo? Aí o menino diz, não, eu queria mesmo ser médico. Ué, por que que você não vai ser médico então, ou luta para ser médico? Ele diz, porque eu sou preto. Aí ele conta, o neurologista conta esse episódio para mostrar como a carga de racismo e de preconceito é tão forte que mata no nascedouro a ideia. Você que está trabalhando nessa nova realidade, Ana Paula, você percebe mudança? Primeiro você percebe esse quadro e depois você percebe que há pontos de resistência ou pontos de tensão para mudar essa realidade? Golo, eu percebo que duas coisas, né? Primeiro que a satisfação, né, do indivíduo, né, seja para ser um caminhoneiro ou para ser um médico, isso é intrínseco ao ser humano, né? Então, muitas vezes a pessoa vai ser profissionalmente aquilo que ela quer ser, né, o que dá mais satisfação. E tem a outra questão, que é a oportunidade, né, porque às vezes, né, a gente entra num setor, numa comunidade ou em alguma empresa e as pessoas às vezes não têm acesso à oportunidade. Então, eu acho que tem essa diferenciação, né, tanto do ser humano quanto do local, né, do ambiente que você citou, né? Então, eu percebo muito isso, que as pessoas às vezes têm a vontade, né, de ser uma coisa diferente, de capacitar, e não consegue. Agora, com relação ao racismo, né, tanto a preconceitos diferentes, isso tem em todos os lugares. Né, isso está em todos os níveis, seja feminino, seja de cor ou de raça, né? Eu acho que é mundial, né? Mas a Anistia Internacional acabou de divulgar um estudo sobre o Brasil, o racismo no Brasil, dizendo que o Brasil está praticando o genocídio dos jovens negros. Esse estudo da Anistia foi feito um levantamento, e esse levantamento coincide com informações que foram levantadas por simples registros, levantamento de registros de ocorrência policial e de ocorrência em institutos médicos legais do país inteiro, que mostra que bala perdida é um fenômeno que existe em qualquer cidade onde você vive uma situação de conflito, como o Rio de Janeiro ou como São Paulo. Você tem cidades no Oriente Médio, você tem cidades no México, na América Latina inteira. Mas no Brasil, a bala perdida tem 27 vezes mais chances de atingir um negro jovem pobre do que qualquer branco. Esse dado é porque mostra bem que a bala perdida não é tão, não é tão perdida assim, né? O que tu acha, Maurício? Esse ponto que você tocou é um ponto interessante, é o sequestro da consciência, né? Então, voltando lá, o rapaz, o sonho dele era ser caminhoneiro, porque a visibilidade, ele estava tão amesquinhado a vida dele, que o sonho dele era ser caminhoneiro, era o máximo que ele vinha. Eu me lembro que há algum tempo eu vi uma entrevista de um jornalista que falou que encontrou uma pessoa no Rio Grande do Sul que fazia pequenos delitos, ia para a delegacia e o delegado batia nele, né? Aí o jornalista chegou, mas vamos se queixar porque o delegado bate em você. Ele disse, por quê? Não pode me bater, não? Isso é o sequestro da consciência. As pessoas não sabem seus direitos. Isso existe muito no Brasil. Então, aí a Anistia Internacional, quando entra lá na base da sociedade fazendo essas pesquisas, ela emerge com essa realidade, que é a falta de cultura dos emergentes. Eles não sabem nem como escolher. Eles não sabem nem as alternativas, eles não têm nem contato com isso. Não sabem nem onde é que estão, na verdade, né? Quer dizer, nem quando o cara não sabe que o delegado não pode bater nele, ele não tem ideia do que ele é. Ele não sabe o que ele é, né? Ele acha que aquilo é parte do normal dele, se fosse a época da escravatura, né? Porque o escravo... Aí no Brasil tem muita hipocrisia, né? Liberaram a lei do ventre livre, ou a lei do escravo que estava livre depois de 60 anos. Poxa, o sujeito trabalhou 60 anos para um feitor. Aí depois ele fica livre, ele vai morrer de fome. Então, não, manda embora porque não é mais força de trabalho, né? A verdade é essa. Aquilo era uma condenação para ele. Ele tinha que ter assistência, não era liberdade. Liberdade para ele era morte, né? E nisso aí a gente encontra o Brasil atual lutando, o Brasil do século XXI, lutando contra velhas estruturas do século XIX. Nós temos trabalho análogo ao trabalho escravo, denunciado pelo Ministério Público do Trabalho, que de vez em quando faz incursões aí em fazendas pelo interior do Brasil, e mesmo a gente tem a figura de tráfico humano de crianças do Nordeste do Norte, do Nordeste para o Centro-Sul, para o Sul, para fazerem serviços domésticos ou para serem escravas sexuais. Isso também é um anacronismo, uma dicotomia da sociedade brasileira, que eu acho que você atuando, Ana Paula, nessa área de periferia, nessa área de uma parcela da população que está ganhando consciência e ganhando consciência do que pode ser cidadania, isso é muito importante para que essas pessoas multipliquem esse conhecimento, principalmente com quem ficou, parentes que ficaram, com quem ainda está naquele Brasil antigo que está lá no interior, que esse que o Maurício falou, que vive em briga com o moderno, né? É verdade. E nós temos, né, como o Maurício citou, né, nós temos aí um conhecimento que não chega, né, nesses locais, né? Então, eu entendo que as leis do Brasil, algumas, né, lei ambiental, a Constituição é belíssima e a população não conhece. Quer dizer, não conhece por quê, né? A gente tem um problema de cidadania, de civilização, né? E isso leva, né, ao trabalho escravo, à prostituição. Então, essa falta de conhecimento, quer dizer, vamos usar a internet para isso, né? O que é a tecnologia digital? A inclusão digital é exatamente, né, o acesso para o bem, né, para o profissional, para gerar negócios, né? Isso é empreendedorismo social. Qual é o público? A oportunidade é que nós vamos dar também para esse empreendedor. Qual é o público que você atinge? Teu negócio tem quanto tempo, o B3? Tem 6 meses. Eu considero a partir do dia do trabalhador, dia 1º de maio, que foi essa ação social na Tavares Bastos. Então, de 6 meses, em 6 meses, você construiu o que universo para você trabalhar? Eu tenho hoje um acesso site sem investimento, né, em marketing digital, de 3 mil page view. Tenho uma base de 20 empresas parceiras e tenho uma média de 150 profissionais cadastrados. Isso basicamente no boca a boca. Pois é, né? Isso aí, Maurício. Sim, fala. Desculpa. Eu tenho uma parceria muito importante, fazer até um convite para empreendedoras. Com a Rede Cidadã, que é uma ONG aqui no Cais do Porto, onde funciona ali a ação da fome contra a cidadania e a miséria. Nós vamos fazer um evento no dia 26, agora de junho, no Espaço Nave da Faculdade. De novembro. Desculpa, de novembro, mas também tem um outro em junho. Dia 26 de novembro e também no próximo ano, no Espaço Nave, aqui na Faculdade Estácio de Sá, para empreendedoras. Então, a Rede Cidadã é uma ONG parceira importante que também faz essa capacitação de empreendedora. A gente dá capacitação, encaminhamento para vaga, para empresas, entendeu? Legal. Isso é um trabalho muito bom, muito, muito bacana. Maurício, esses números que ela deu, grosso modo, ela já tinha me alertado, não tem estatísticas precisas ainda, mas você vê que o negócio que ela está tocando é na base do boca a boca. Você conhece melhor do que eu, porque você é parceiro dela. E isso mostra que existe um terreno muito fértil para esse tipo de trabalho que é provocado por esse novo cenário. Como é que você vê essa questão? O terreno existe, ele é grande. O episódio que acho que a Ana Paula está vivendo agora é a credibilidade inicial. Eu, há uns 20 anos atrás, fiz uma empresa e inventei um tarifador que não tinha lugar nenhum no mundo, um tarifador telefônico. E vendi nas primeiras três empresas, tive um sucesso enorme, mas ninguém acreditava que um brasileiro pudesse fazer um tarifador que não tinha na Califórnia. Como é o tarifador? Era um tarifador que calculava as contas telefônicas de grandes empresas internas. Sei. E com isso sabia se o departamento de marketing estava eficiente, se o outro estava eficiente, através das ligações telefônicas. Isso pelos ramais. Pela duração das ligações. Sim, via se havia abuso, mas também calculava o perfil da ligação típica da área de marketing, da área de desenvolvimento, certo. E apontava para as empresas se aquilo estava eficiente ou não. Certo. Foi uma coisa muito popular na época. E o nosso equipamento era o melhor. Era o melhor do mercado. Nós ganhamos concorrência de firmas internacionais, mas eu só consegui convencer o brasileiro, depois que eu consegui vender 15 unidades para empresas como Johnson, e aí eles davam referências nossas. A certificação de qualidade. Porque eles dizem assim, não, um brasileiro não vai inventar um negócio que não tem na Califórnia, normal é ter lá, então vão ficar meio desconfiados com essa história. Então é uma dificuldade inerente a você desenvolver um negócio novo no Brasil, essa que vem da história do complexo do vira-lata, né? Já citou, né? O vira-lata não inventa nem latido diferente, nem o latido é original. Essa não, é o brasileiro, ele acha até que ele tem capacidade inventiva, mas que ele não inventa coisas que se consolidam, entende? São coisas que são ideias, que o mal, ele teve uma ideia, vai ter outra, ele acha que não são sólidas essas coisas. Não são, então, não são pro futuro. O brasileiro, né, sabe que ele é muito inventivo, tem um jeitinho brasileiro, essas coisas todas são conhecidas. Agora, os produtos dele... Agora, você vê que o jeitinho brasileiro, ele é conhecido como uma coisa pejorativa, como uma coisa perniciosa, má, ruim. O jeitinho brasileiro é para burlar. E, na realidade, não é. Eu acho que não. Eu acho que ele é conhecido dos dois modos, né? Nós estamos falando aqui dos lados negativos e tal, mas eu tenho recebido na minha casa, através de um site... A minha filha me deixou, né? Que eu moro sozinho num apartamento relativamente grande, e resolvi abrir um quarto para ver pessoas do exterior. Tem um site que facilita isso. Tem pessoas de alto nível, sim, claro, pessoas universitárias. Então, muitos deles dizem, poxa, é impressionante como a justiça funciona aqui em algumas coisas. A gente reclama do ruído e vem uma ação rápida da polícia. Então, eles veem muitas coisas positivas na sociedade brasileira, que eles não veem nos países de origem deles. Sim. Por exemplo, aquele programa de controle de álcool, como é o nome, que a gente para na rua? Da Lei Seca. Na Suíça é permitido você beber até 3 copos. Uhum. Aqui é 0. É. E o certo é 0. É, porque nós estamos falando de genocídio. É. São 40 mil pessoas por ano que morrem disso, né? Então, a atuação brasileira é muito mais correta que a da Suíça. Então, alguns países do Velho Mundo, em certos aspectos, estão atrás da nossa sociedade. E a gente precisa focar muito mais nisso, nas coisas que a gente faz bem, do que falando das coisas que não funcionam e fazem ruim. Senão a gente fica potencializando a limitação, contribuindo para o complexo de vira-lata. E não só no Velho Mundo, né? Como você falou, porque aí são construções que vêm de milênios até. Mas mesmo aqui nos Estados Unidos, você tem uma sociedade que foi construída nos princípios de liberdade quase absoluta, em que todo cidadão tem direito a ter uma arma legal. Ele pode ter uma registra, ele pode ter uma arma dentro de casa, o que não é permitido no Brasil, ainda bem, né? Senão seria um bang-bang permanente aqui. Agora eu queria abrir o espaço aqui para o Leandro Silveira, que é nosso ouvinte de Niterói, e ele pergunta se na polícia existe uma reeducação para saber abordar pessoas negras. Essa é uma pergunta bem específica também, que eu não sei se algum de vocês tem notícia disso. Eu acho que na polícia não existe nenhuma pedagogia específica para o policial abordar negros. Você acha que existe alguma coisa? É Leandro, né? É o Leandro Silveira. Bom, o que eu tenho pesquisas e ouvido na mídia recentemente, né, que a segurança pública tá buscando muitos debates, né, com relação a essa abordagem, mas essa resposta concreta realmente ainda não, acho que não tem nenhum treinamento específico para isso. Eu acho que está muito no campo da utopia, da teoria, do que na prática, né? A prática, pelo que a gente sabe desses números de mortos negros, é o contrário. É, né? Altíssimo. Se existe uma instrução, a instrução é para o outro lado. Antigamente existia, né? Era aquilo que o Jô Soares fala, aos costumes, doutor. Aos costumes, é. Você sabe que eu vi. Muito mal. Tinha uma entrevista do. Aliás, não é entrevista, na verdade, foi a participação de um seminário de astrofísica no exterior, eu acho que foi nos Estados Unidos, e aí abre, o final da palestra abre para perguntas dos participantes. O cara disse, olha, é pouco tempo que a gente tem para pergunta, vamos fazer só duas perguntas. Aí um cientista diz, eu queria saber se alguém tem uma explicação para o fato de ter tão poucas mulheres no mundo científico, e em especial na astrofísica. Aí tinha uma mulher na mesa, mas ela não respondeu. Quem respondeu foi o cara que estava do lado dela, que é um astrofísico negro, e ele disse, olha, eu não vou responder, mas eu nunca fui fêmea, mas eu sempre fui negro. E eu acho que isso faz parte das possibilidades que são criadas. O universo da ciência no mundo inteiro é dominado pelos homens brancos. Então, essa coisa já vem daí, já é difícil ter uma mulher, e mais difícil ainda ter um homem negro e uma mulher negra, então nem pensar. Mas ele conta o fato de que ele estava numa loja, num shopping, e aí ele saiu da loja, quando ele passou naquela entrada que tem aqueles magnéticos ali, o alarme disparou. E a segurança, tanto interna da loja quanto externa do shopping, foi em cima dele. E ele não tinha roubado nada, mas ao mesmo tempo que ele já está acostumado com esse tipo de coisa, de comportamento, ele olhou e viu o homem branco com as sacolas indo embora, como o produto do roubo. Quer dizer, o cara ficou com as coisas ali, esperando aparecer um negro para ele sair junto. Quando o negro saiu, ele saiu para o outro lado, aí disparou o alarme, não diz que é ali, o alarme diz que é na saída. Pegaram ele e deixaram o branco passar. Eu acho que esse comportamento explica muito, e isso não foi no Brasil. Isso aí traduz o seguinte, para nós combatermos corrupção, roubo, a gente tem que ser mais inteligente. O ladrão que dá certo é aquele que é muito competente, muito inteligente, por isso que ele dá certo. As pessoas que são dignas têm que se tornar tão competentes quanto ele, senão vão continuar sendo passadas para trás. Esse astrofísico negro, ele disse, eu acho que a gente podia combinar de fazer os assaltos, assim, os roubos nos shoppings, né? Ele ir com os brancos e ele sempre limpo, ele sempre na boa, e os brancos roubando as coisas lá. Mas isso tudo mostra que nós temos, isso que você acabou de dizer, nós temos que ser mais inteligentes. E faz parte dessa inteligência você derrubar tabus, preconceitos, racismos e outras posições, são mecanismos sociais que estão sendo destruídos pela realidade. Eles vão aos poucos vão sendo destruídos. É nisso aí que eu acho que você pode trabalhar como mais do que como uma intermediação de interesses pessoais e de empresariais, mas atuar como o princípio até de educação, de pedagogia. Não, mesmo, claro, a pedagogia do novo, Ana Paula. Exatamente, essa inovação, essa capacitação, essa busca, né, pela oportunidade, né, quer dizer, a B3 está aí com conteúdo, né, a gente abre espaço para o profissional, para ele colocar conteúdo na rede, né, então é uma rede profissional, ele coloca a mensagem dele, a experiência dele, a dica profissional dele para os usuários, e com o objetivo claro de gerar negócio, né. Então, essa transparência que a gente quer trabalhar. E capacitação também, né? A gente tem esses parceiros para isso, né? Como é que você projeta os próximos 6 meses da B3? Eu projeto com muita parceria positiva. A gente está participando de editais aí para buscar, né, financiamentos, para chegar mais em alguns locais, né? Então, eu espero que, né, com esse marketing digital, com esse investimento aí, tanto em editais, que a gente consiga aí atingir um número maior de pessoas, né, e beneficiados, né, com essa publicidade social. Legal. Maurício, como é que você vê esse cenário? Eu fiz aquela brincadeira com você, que você era um pessimista, mas na realidade você não é. E a prova disso é que você está sentado aqui o tempo todo jogando a bola para frente. E isso é que é importante. Eu queria que você falasse sobre isso. Como é que você vê esse cenário? Onde atua Ana Paula e onde nós todos estamos vivendo? Nós estamos aqui no microfone, no estúdio de uma rádio AM. Existe coisa mais antiga do que a rádio AM? Não existe, cara, que foi uma coisa criada pelo Roquete Pinto, entendeu? As rádios já são FM, já são web rádios, já são outra coisa, e nós estamos aqui num estúdio de uma rádio AM que mostra a perenidade das coisas que funcionam. E o que que precisa mudar? Como é que você vê isso aí? O processo de mudança é um processo lento e complexo, né? O fato da gente perceber que uma coisa tem que mudar não quer dizer que nós mesmos já mudemos. Essa consciência vem com o tempo. É muito difícil para as pessoas mudar em hábitos passados, apesar de haver uma descoberta. Tem o outro Richard Dawkins, que ele mostra que a probabilidade de você de Deus existir é muito baixa, e a probabilidade do Deus que você acreditar ser o certo é menor ainda. Então, se você for um religioso, você não está livre do problema, porque você pode morrer e amanhã o Deus ser outro. E são mais de 50 religiões. Então, as chances não são boas para ninguém. Mas a gente tem que ver o aspecto positivo, que nós estamos vendo uma realidade mais complexa. Está havendo uma evolução em todos os sentidos. A ciência avançou de tal forma que as religiões vão ter que se mover desses conceitos de 2000 anos atrás, vão ter que andar para frente. Mas não só no âmbito das religiões, eu acho que no âmbito dos arcabouços sociais, dos mecanismos. Pois é, mas a religião é um grande influenciador nisso. É verdade. Se considerar que hoje você tem, sei lá, 60% do mundo é religioso. E o que é religião, né? Religar, né? Então, é ligar você, indivíduo, à sua fé. Então, né, cada um com a sua fé, independente das 60 religiões, né, a gente tem que preocupar-se com o nosso redor, né? Eu já dizia Sartre, né? O existencialismo, né? O individualismo, a gente tem que preocupar-se com o nosso meio, né? Então, independente de religião ou, né, ou não, a gente tem que fazer pelo nosso social, pela nossa sociedade, pelo nosso redor. Né? Então, acho que a mensagem isso é aí, essa. Isso que você está falando, você tocou num ponto que a gente nem abordou aqui, porque eu acho que não deu tempo, mas que eu acho que dá para a gente tangenciar, pelo menos, que essa questão da sociedade que nós vivemos, essa sociedade individualista, que é uma coisa da competitividade, da competição, principalmente, uma sociedade individualista, hedonista, que busca o prazer acima de tudo e que está pouco se incomodando com o outro, entendeu? O indivíduo hoje não olha o outro, e acho que isso também faz parte desse processo de transformações que nós temos que enfrentar. Isso faz parte do homem, né? Tem o livro do Richard Dawkins, O Gene Egoísta, fala exatamente sobre isso. Aliás, ele diz que nós não temos consciência. Nós somos máquinas de sobrevivência dos genes, né? A gente faz o que os genes da gente manda. Então, essa parte da competitividade, eu acho que até no Brasil isso está meio baixa hoje, está baixa demais. Está havendo um foco muito grande na parte social e baixo na parte de competitividade, que o brasileiro normalmente não gosta de competição, em princípio. Sim. E esse aspecto é fundamental para uma sociedade ir para cima. Faz parte. Faz parte desse desenvolvimento, quer dizer, não é só o desenvolvimento econômico. O sentimento econômico. Egoísta, eu tenho que ser melhor que o próximo, eu vou fazer melhor do que ele. E isso é um drive positivo, não é necessariamente negativo. E na consciência do brasileiro médio, ele acha isso negativo. Isso não é um ponto bom. A gente não deve fugir da competitividade, a gente deve fugir dos aspectos negativos que emergem da competitividade. Mas a competitividade em si é um drive de progresso muito bom. E é o drive de progresso que está levantando os países hoje. A China está assim, né? É, isso vem, na verdade, na história da evolução humana, né? Sempre foi assim, sempre sobressai. É aquilo que você falou antes, né? Quer dizer, você tem que ser mais inteligente, você tem que ser mais esperto, portanto, você tem que ser mais competitivo. É. Não é verdade? Senão Exatamente. Você fica para trás, você, em algum ponto você vai perder. E você não pode perder mais. É. Cada vez, o Ana Paula, eu acho que a gente tem menos tempo também para ficar... hesitando, pensando, tal. Você tem que agir, você tem que ser rápido no raciocínio. Como é que você vê isso? Eu acho que falta é ação. Eu acho que, né, no Brasil, exatamente o que o Maurício falou, né? Muita teoria, muita preocupação com o social e as pessoas executam um pouco, né? Quer dizer, eu acho que tem que ter mais ação, mais, né? Vou fazer, vou realizar, né? E vamos acontecer. Eu acho que falta isso. Eu acho que discute-se muito, né, no âmbito teórico, e na prática as pessoas fazem. Agora, a gente também tem que ter um apoio, eu não digo um paternalismo do Estado, você tem que ter um apoio institucional do Estado, você tem que ter uma política de Estado que propicie esse tipo de disputa competitiva. Não pode ser cartório. O Estado não tem sido um bom gerente da competição no Brasil, né? Infelizmente, a gente vê aí áreas elétricas que também tiveram problemas em outros países, tem mais problemas no Brasil, o Estado tem um foco socialista muito alto, essa conta tem que ser paga, entende? Hoje a gente está vivendo justamente um problema de que a economia não está conseguindo pagar essa conta do nível social. Nós temos um nível social relativamente alto no Brasil. Então, pagar essa conta, a economia tem que gerar o recurso. O que é visto como conquista. No exterior, quando você fala que o Brasil tem isso, eles se espantam. Mas é uma conquista que você... Será que você vai ter que dar um passo atrás amanhã? Será que a gente vai voltar a dever para o FMI? Mas, sabe? O problema aí é o seguinte, é possível você retroceder? Essa aqui é a questão. Se a economia não conseguir gerar o valor... Não há como manter as políticas mas sociais você não volta, no longo prazo. Né? Você não volta, você anda para um lado, para um outro lado. Você volta para o FMI, mas você não volta aquele período, você não volta a fita. Aí é interessante, você tem a consciência, mas você chega que não chegou lá. Então você vai ficar sem um fracasso. Aí, antes você tinha uma dependência. Você achava até que o complexo de Vila-Lá, você achava que não ia chegar lá. Aí conseguiu chegar. Aí você agora não vai voltar, você não vai voltar, não há volta, não há retorno. O que passa de novo, passa de outra forma. Vai acontecer uma crise psicológica. Eu acho que ele é psicólogo, o Maurício. Ele está disfarçado aqui. Está disfarçado de engenheiro. Gente, um recado final, cada um, 1 minuto para despedir. Ana Paula, repete o site, tudo sim, direitinho. Sim. E dá um recado. Tá. Inicialmente, agradecer, né, a Fátima, você, a Rádio AM, a oportunidade de estar aqui, aos ouvintes, o Leandro aí de Niterói, que nos mandou uma mensagem. O portal é o b3service.com, número B, numeral 3, b3service.com, e vamos fazer parte dessa conexão. Isso aí. Obrigada, Maurício, né, por estar conosco. Legal. Maurício, você. Eu acho que nós temos que focar nas coisas boas, fazer as coisas boas, reconhecer muito bem as nossas coisas ruins e acreditar nas nossas coisas que são realmente boas. O foco, esse brasileiro que vive criticando, falando, isso é muito ruim. A gente tem que falar, criticar e ver um caminho bom e realizar por aí. Falar e fazer depois. Falar e fazer, isso é que é importante. Legal, gente, muito obrigado pela participação de vocês, Ana Paula Teixeira Barbosa e Maurício Cunha, no tema livre de hoje. Nós tratamos de empreendedorismo social. Amanhã às 10h05 nós estaremos de volta. Um bom dia para você. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A apresentação, Luiz Augusto Golo.